pela Renata Gastal. chef prepares a special menu for your delight. Oh my, tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all, don't blow it away. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin. E pronto, chegámos a um final de mais umas jornadas de cultura espírita. Este, portanto, é o momento da despedida. Desejamos a todos boa viagem, mas é bom não esquecer que este ambiente que aqui se viveu só foi possível graças a todos os participantes deste evento. Portanto, para além de tudo mais, muito obrigada por terem vindo. Muito de nada, muito de nada. Olhem, eu queria só dizer ainda que à saída, na zona dos livros, estará uma...